Panorama Agrícola para 3 de março de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua minguante, 3 de março de 2011, nós estamos abrindo o Panorama Agrícola. Um abraço para você, nosso ouvinte. Eu sou o Mauro Moira, ele na mesa de som comigo. Hoje está o Eduardo Maier. Estão fazendo mau juízo. O ditado desta quinta-feira é: um pequeno tropeço pode evitar uma grande queda. Na dica de hoje, uma alimentação mais saborosa. Na entrevista, vamos ao Planalto Norte do Estado conversar sobre produção de leite. E no Panorama Regional, Chicão de Lages fala sobre forrageiras. Este é o Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 e participe do programa. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Substitua o leite pelo creme de leite para deixar o purê de batatas mais saboroso. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. A principal agência das Nações Unidas para a distribuição de alimento no mundo, o Programa Alimentar Mundial, advertiu que a alta dos preços dos alimentos vai prejudicar o trabalho da instituição, que atende a 100 milhões de pessoas em todo o mundo. As consequências a longo prazo são o aumento dos níveis de desnutrição, redução da renda disponível para a escola e dificuldade no acesso aos serviços de saúde, além de instabilidade social. Produzir alimentos e energia ao mesmo tempo pode ajudar a reduzir a pobreza, principalmente em comunidades rurais, indica um estudo da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Os produtores podem usar os restos do cultivo de arroz, por exemplo, para produzir bioenergia ou aproveitar para cozinhar os resíduos de árvores frutíferas, cocos ou cafés. Assim, os agricultores podem economizar o dinheiro que seria gasto em combustíveis fósseis ou fertilizantes químicos para comprar insumos para a produtividade agrícola. O estudo da FAO também destaca o benefício às mulheres, que em geral são quem buscam a lenha para cozinhar. Além disso, diminui os prejuízos à saúde ao eliminar a fumaça dos fogões em lugares fechados. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O Panorama Agrícola de hoje vai até Canoinhas conversar com a engenheira agrônoma e pesquisadora da Estação Experimental da Ipagre, Ana Lúcia Anish. E o assunto é a produção de leite na região. Ana Lúcia, como está organizada a cadeia produtiva do leite aí na região de Canoinhas? A cadeia do leite aqui no Planalto Norte, de modo geral, hoje composto por 13 municípios, ela vem se organizando já há mais ou menos uns 4 anos, desde 2006, 2007. E essa organização é um processo contínuo que começou a partir de alguns processos de pesquisa participativa na região, onde nós formávamos grupos para discutir pastagens. Na sequência, o pessoal da extensão de alguns escritórios foi se envolvendo mais diretamente com a questão da produção. E aí nós tivemos também, por um período, a questão de um apoio de um programa do governo federal chamado Territórios Rurais. Então, essa junção de atividades, essas parcerias, foram fortalecendo a ideia da importância dos agricultores se organizarem e terem um pouco mais de autonomia na cadeia leite. E isso acabou gerando, a partir de 2009, a formação de algumas pequenas cooperativas, que nós chamamos de cooperativas municipais da agricultura familiar, que que hoje existem em 4 municípios aqui da região. E essas cooperativas, Ana Lúcia, reúnem quantos produtores, mais ou menos? Bom, ela tem, no município de Porto Mion, hoje a gente conta com 85 associados, que são produtores numa faixa aí que varia, a maioria deles é em torno de 3 mil litros mês, até 10 mil. Temos no município de Monte Castelo 25 associados, Major Vieira também 25, e em Papanduva em torno de 30. É uma das principais atividades da agricultura familiar na região? A principal atividade na agricultura familiar aqui ainda é fumo, mas o leite ele aparece com, eu diria, em mais de 50% das propriedades. O que acontece é que o leite acaba, em muitos casos, sendo uma atividade secundária justamente porque o fumo ocupa a maior parte da mão de obra. Mas tem vários trabalhos aqui que a gente tem feito no sentido de fortalecer a atividade leiteira e ela vem ganhando um destaque nos programas tanto municipais quanto regionais, dentro do território mesmo da cidadania. O leite vem se destacando como atividade principal depois do fumo e, diria, empatando com grãos na região. Bem, recentemente houve uma reunião desse sistema de cooperativas de leite. O que foi tratado na reunião? Quais os principais desafios? Isso. Na verdade, como eu te falei, nós trabalhamos sempre tentando congregar os municípios que estão organizados e, para isso, a gente formou um sistema. Nós chamamos de sistema, ainda hoje não é formado legalmente, ele é meio virtual, mas nós nos reunimos, então, as 4 cooperativas com apoio da IPAGRE, com apoio de técnicos das prefeituras, algumas instituições que vêm de fora, tipo a UNICAF, que é uma formação das cooperativas. Nós nos reunimos, então, a cada 3-4 meses e discutimos os problemas em comum. Então, nessa primeira reunião do ano, a gente discutiu grande sucesso que nós tivemos aí na melhoria da questão do preço do leite nos municípios que estão organizados. Nós estamos conseguindo também discutir as compras conjuntas, né, de sementes, de insumos, de um modo geral. Do ano passado para esse ano, a gente evoluiu muito nos municípios com programas municipais de políticas públicas para o leite. Então, e também uma grande conquista que foi, nós conseguimos um caminhão com um tanque para coleta do leite para 3 dessas cooperativas via um projeto do governo federal via territórios, né? Então, nós temos vários novos desafios aí pela frente e isso a gente tem que discutir sempre de forma conjunta. Perfeito. Nós agradecemos, então, a entrevista com Ana Lúcia Anish, da Estação Experimental da IPAGRE em Canoinhas, sobre a organização da cadeia produtiva do leite em municípios do Planalto Norte de Santa Catarina. Ana Lúcia, muito obrigado pelas suas informações. Ok, obrigado. Você também, Mauro. Fique ligado no Panorama Regional. Dia de campo sobre forrageiras. Numa promoção da EPAGRE, através das gerências regionais e das estações experimentais de Lages e de São Joaquim, juntamente com a Secretaria de Estado da Agricultura e as Secretarias de Desenvolvimento Regionais, foi realizado, então, no final do ano passado, um dia de campo sobre avaliação de forrageiras de clima temperado. Oportunidade essa em que foram apresentados os resultados do primeiro ano dos ensaios experimentais, onde estão esses materiais, que são da Nova Zelândia, né, e do Uruguai. Então, esses ensaios estão previstos no convênio de um contrato de prestação de serviço que o Estado de Santa Catarina e a EPAGRE mantém com a empresa PGG, né, do grupo Company, através de sua subsidiária no Brasil, NS Ruralco. Na oportunidade, também foram apresentados resultados de outros experimentos que a EPAGRE realizou na Estação Experimental de São Joaquim nos últimos anos. Estiveram presentes, então, nesse evento, autoridades e lideranças regionais e estaduais, e também uma participação de produtores muito bom, e técnicos de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. O público total do evento foi composto por mais de 400 pessoas. Os pesquisadores da EPAGRE, Estação Experimental de Lages, os engenheiros agrônomos Ulisses de Alco da Córdova e José Lino Rosa, então foram que coordenaram todo o dia de campo, que foi um sucesso. A previsão é que essas forrageiras anuais sejam registradas no Brasil para comercialização No ano que vem, enquanto que as perenes devem ser registradas aí no ano de 2012, em função do que há necessidade de 3 anos de avaliação para as mesmas, então, conforme tem um protocolo do Ministério da Agricultura, o pecuária do mapa, né, abastecimento, para então entrar no mercado. Hamilton Weber Xavier, Chicão Epaga, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.